Tive apenas como prêmio a amargura de saber que perdi. Os trovadores sempre são poetas, pois varam noites namorando estrelas. Possuem valsas, rimas prediletas e tão bem sabem a cantar dizê-las. Tu foste um deles, ó saudoso amigo, e a vagabunda loura da amplidão, só Deus diria o que chorou contigo na apaixonada letra da canção. Agonizavas, eu olhei a lua, que mereceu de ti tantos desvelos, e que, prevendo toda a mágoa sua, enluarou tão cedo os teus cabelos. Vão-se acabando assim os seresteiros, e a alma das ruas sofre condoída. Sem carícias dos velhos companheiros, os violões se calam, passa a vida. Relembro as serenatas do passado, naquele mundo azul da juventude, e nestes versos ponho emocionado toda a saudade que dizer não pude. Que atormenta alma fútil no amargor das despedidas. Fui poema e vejo agora que tem prêmio urgia de outrora. Só restou dizer.